Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos. Volta essa semana com mais um bate-papo musical, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, né? Aquele repertório, como eu sempre falo, que não toca mais nas rádios convencionais, nas rádios comerciais, que a gente está aqui cumprindo essa missão, como eu entendo web rádio, como eu entendo rádio comunitária, entrar na brecha em que as rádios comerciais não vão. E nós estamos com essa missão e vamos hoje relembrar grandes momentos da música popular brasileira, grandes momentos, com certeza, de nossas vidas, com recordações, lembranças, que muito provavelmente nos farão bem lembrar. Vamos continuar nosso quadro Baú dos Reclames de hoje, ainda com o spot comercial da Varig Natal, belíssima produção da Varig, como foi mencionado na semana passada. Esses spots da Varig serão muito bem produzidos, todos eles. E eu quero lembrar você que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Você pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um anexo ao seu arquivo em formato WAVE ou MP3, e a gente coloca aqui o seu pedido musical de viva voz. Vamos abrir o nosso encontro de hoje matando saudade de um dos grandes grupos musicais, grupo que surgiu de um dos mais antigos grupos vocais da MPB, surgido em 1943, em São Paulo, com o nome Grupo do Luar, passando posteriormente, como conhecemos hoje, Demônios da Garoa. O forte desse grupo era exatamente o bom humor das suas letras, e às vezes tragicômico, né? Algumas situações trágicas, mas de uma forma bem humorada. Vamos ouvir então com o Demônios da Garoa, Iracema, do Adoniran Barbosa, que é, aliás, o seu líder, que era o líder do grupo Demônios da Garoa. E a letra é uma letra até triste. Observem, como eu disse, né, de uma forma bem humorada, mas uma história bastante triste. Vamos ouvir então Iracema, a composição do Adoniran Barbosa. Bye. atravessou contra a mão. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembrança guardo somente suas meias, seu sapato e a selma. Iracema, faltava 20 dias pro nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a rua São João, vem um carro, te pega e te pincha no chão. Você foi pra assistência, o chofé não teve cor, para Iracema. Paciência. E hoje ela vive lá no Vimos com Demônios da Garoa, Iracema, a composição do Adoniran Barbosa. Atendendo agora a Rita de Cássia Mendes. Também, Rita, um abraço para você, obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E ela pediu para ouvir com a Silvia Telles, Foi a Noite. A composição é do Tom Jobim e do Nilton Mendonça. Que você me queria outra vez e que ainda gostava de mim. Ilusão, eu bebi talvez. Foi amor, por você bem sei. A saudade aumenta com a distância e a ilusão é feita de esperança. Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi você. Talvez foi amor, por você bem sei. A saudade aumenta com a distância e a ilusão é feita de esperança. Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi você. Ouvimos com Silvia Telles, Foi a Noite, a composição do Tom Jobim e do Nilton Mendonça, atendendo a Rita de Cássia Mendes, a quem também agradeço mais uma vez pela participação. Faça você como a Rita. Mande e-mail para papa@arquivossonoros.com e faça suas sugestões, críticas, comentários ao programa, lembrando que a partir de janeiro, a partir do mês que vem. Portanto, estaremos implementando no programa o nosso quadro especial do mês. papo@arquivossonoros.com. Carlos Gonzaga, Cavaleiros do Céu. Essa música é meio que um folclore, teve diversas regravações. E a composição é do S. Jones, versão de Haroldo Barbosa. Vaqueiro do Arizona, desordeiro e beberrão, seguia em seu cavalo pela noite do sertão. No céu, porém, a noite ficou rubra no clarão e viu passar no fogaréu um rebanho no céu. Ipiaê, ferraduras punham brasas pelo ar. Os touros como fogo galopavam sem cessar. Atrás vinham vaqueiros como loucos a gritar, vermelhos a queimar também, galopando para o além. Ipiaê, para o além. Um dos vaqueiros ao passar gritou dizendo assim: cuidado, companheiros, tu virás para onde eu vim. Se não mudas de vida, tu terás o mesmo fim. Querer pegar no fogaréu um rebanho no céu. Ouvimos com Carlos Gonzaga, Cavaleiros do Céu, composição do S. Jones, versão do Haroldo Barbosa. 14 Bis, um dos maiores grupos vocais do Brasil, de grande representatividade, principalmente na década de 80, vai cantar agora, de Ronaldo Bastos e Flávio Venturini, Todo Azul do Mar. Dentro do fundo azul do mar. Foi assim como ver o mar. Foi a primeira vez que eu vi o mar. Onda azul, todo azul. Ouvimos com 14 Bis, Todo Azul do Mar, a composição do Flávio Venturini e do Ronaldo Bastos. Na sequência, vamos ouvir com Célia a regravação de Vinho Antigo, gravada originalmente pelo Biafra, uma gravação também muito bonita do Biafra, e a composição é do Cláudio Rabelo e Dalto. Todo especial quando diz te amo, fica com uma de quem amou e foi a primeira vez. Você foi o melhor dos sonhos, o melhor do meu passado. Do meu lado, você tem alguma coisa que me faz sentir eterno. Tem esse calor que me aquece e me protege do inverno. Você é como um vinho antigo, tem um sabor tão diferente. Olha, amor, o que importa é o que a gente sente. Faz sentir eterno. Tem esse calor que me aquece e me protege do inverno. Você é como um vinho antigo, tem um sabor tão diferente. Você é como um vinho antigo, tem um sabor tão diferente. Sabe, amor, o que importa é o que a gente sente. Papo Musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com a Célia Vinho Antigo, a composição do Cláudio Rabelo e do Dalto. Fafá de Belém, Sob Medida, composição do Chico Buarque.

dividir o que é seu. Mil beijos de amor em muitos lençóis, só eu e você. Linda, como te amei, teu segredo pro meu sonho. Diga quem é você. Ouvimos com Roupa Nova, linda demais, e realmente é linda demais essa música, do Tavinho Paz e Kiko. Agora vamos ouvir com A Cor do Som, Semente de Amor, de Fausto Nilo, Paulo Cesarim e Moraes Moreira. Com A Cor do Som, Semente de Amor, composição de Fausto Nilo, Paulo Cesarim e Moraes Moreira. Na sequência do programa, vamos ouvir com Márcia Ronda, a composição

noite traz. E o disque-disque macio que brota dos coqueirais e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. Uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Ouvimos com Toquinho, Marília Medalha e Vinícius de Moraes, Tarde em Itapuã, composição de Toquinho e Vinícius. Aliás, esse é um dos belos álbuns da, que a gente pode considerar da música popular brasileira, eu acho. Estava falando esses dias com um amigo, de selecionar alguns discos que seriam os melhores do século. E com certeza, esse, com a participação do Toquinho e Vinícius, com a participação da Marília Medalha, estaria entre os 10. Na sequência agora e na reta final do nosso encontro de hoje, vamos atender a mais um pedido da Luciana de Goiânia. A Luciana sempre brilhantando o programa com seus pedidos. Luciana, é isso aí, a gente agradece a sua participação sempre com seus pedidos, né, muito legais, com um repertório muito bom, um gosto musical muito bom. Ela pediu para ouvir desta vez com o Roberto Carlos, Para Sempre. A composição é do Roberto. Tudo nesse mundo pode se modificar, pode até mudar a posição do sol e o mar, que eu vou te amar, eu vou te amar. Haja o que houver, nada vai mudar. Cada vez maior eu sei que o nosso amor será para sempre. Esteja onde estiver, passe o tempo que passar. Não importa quando, eu sei que o nosso amor será para sempre. Dias vão nascer, estaremos lado a lado. Ventos vão soprar, estaremos abraçados. E a noite, as estrelas no céu estarão sorrindo. Olhando pra nós e dizendo como esse amor é lindo. Tão lindo, tão lindo. Haja o que houver, nada vai mudar. Cada vez maior eu sei que o nosso amor será para sempre. Sempre nos amamos, em algum tempo, algum lugar. São as nossas almas que se amam e vão se amar para sempre. por séculos, milênios, dimensões, qualquer lugar, somos um do outro e assim sempre será. Nada vai mudar, a gente vai se amar pra sempre, pra sempre. Pra sempre, pra sempre. E a noite, as estrelas no céu estarão sorrindo. Olhando pra nós e dizendo como esse amor é lindo, tão lindo, tão lindo. Haja o que houver, nada vai mudar. Cada vez maior eu sei que o nosso amor será pra sempre, sempre nos amamos em algum tempo, algum lugar. São as nossas almas que se amam e vão se amar pra sempre, por séculos, milênios, dimensões, qualquer lugar. Somos um do outro e assim sempre será. Nada vai mudar, a gente vai se amar pra sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Pra sempre. E assim, ouvindo Roberto Carlos, essa poesia bonita do Roberto Carlos, chegamos ao final de mais um encontro do nosso bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, acompanhando a gente, ouvindo essas músicas bonitas que a gente procurou trazer para você. Espero que o programa tenha sido tão agradável para você ouvir quanto foi para eu fazer, também ouvir, claro. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Também quero convidá-los a divulgar nosso programa, nossa emissora. Quero ainda convidá-los a participar com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais pelo papo@arquivossonoros.com. Agora vamos ficar na companhia do nosso Baú dos Reclames, relembrando mais uma vez nosso spot da Varig Natal. E na próxima semana estaremos juntos com mais um bate-papo musical. Até lá, fiquem com Deus. Baú dos Reclames. Estrelas das Américas no céu azul, iluminando de norte a sul. Mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal.